Alô? Senhor Vavá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? O presidente vai falar com o senhor, tá? Tudo bem. Um abraço. Alô? Fala, meu garoto. E aí, cheguei? Fala, Inácio da Silva, tudo bem? É, só fala de mim. Tudo bem, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô um pouco complicado. Eu ia passar na tua casa amanhã, tenho que fazer uma reunião com a advogada amanhã, mas eu vou ver se eu consigo passar de manhã. Deixa eu falar, eu falei com a Lucinha, que é a diretora do Sara Kubitschek. Tá legal, filho. Mandei aquela tua foto, ela me ligou hoje, pediu a tua idade, eu falei 82 anos, é isso? Quanto? 82. Ah, que ferrar, vai te danar, pai. Quanto é, caralho? 76, porra. Puta, então eu falei certo, falei 76. Falei que você pesava 120 quilos. Agora eu tô com 74. Sabe? E eu falei. O Gilberto Carvalho levou a foto pra ela. E ela falou, ô presidente, pode dizer pro Genival que ele vai ter a cadeira dele. Tá legal, Lula. Tá? Depois eu vou ver quanto tempo ela vai demorar para fazer, mas a cadeira vai vir, viu, querido? Enquanto isso, você vai aprendendo a andar de muleta. Estou andando de muleta, estou andando de andador. Tá, qualquer coisa, senhor. Já faz um pouquinho de menina. Viu? O negócio é tocar o barco, meu filho. O quê? O negócio é tocar o barco para sempre. Luísa, tá bem? Tá tudo bem, tá joia. Está aí o Márcio Lins aqui, a Diana. Dê um beijão. Eu vou ver domingo, eu vou ficar um pouco escondido porque porque vai ter um monte de peão na porta de casa para bater os coxinha. É verdade. Se os coxinha aparecer, vão tomar tanta porrada que eles nem sabem que é vai verdade. Acontecer, sabe? Mas deixa esses caras, são uns babacas. Mas eu vou te ver, querido. Esquece esse pessoal, Lula, vamos tocar a vida desse. Tá bom, você tá bem? Tô gostando da tua voz, porra. Tá bom, é? O Frechico já foi aí? Foi ontem. Agora ele aparece, né? Que nem cachorrinho sem dono. Foi dar palpite, né? A Tiana veio aqui hoje. A Tiana? A Maria Baixinha falou que vai ser amanhã. Vai fazer o frango pra mim. A Maria Baixinha. Mas não tem nada. Outra vez, caralho? Ué, tá entendendo. Ela vai sair amanhã. Falou que tá amanhã. Mas ela tem problema no joelho que tá aí. Mas quando ela sai do hospital, quer que eu arrume um convite pra ela pro Carnaval de São Paulo. Foi duas noites. É, foda, viu, bicho? E fica fumando escondida. É, deixa ela. Ela falou que não vai fazer mais nada escondido, não. Ela falou pra mim. Tá, deu um abraço, mais gente, querido. Deu um abraço. Só fazer isso pra você, outro pra você, Lula. Muito obrigado, viu? O Vavá, alguém tá pegando dinheiro? Tá indo pra Diana. Ah, tá bom. Tá bom, fica tranquilo. Tá bom, querido. Tá bom? Tá bom, fica com Deus, querido. Um abraço, tá, um abraço. Dê um beijão na Luísa e nas meninas aí. Quero andar, querido. Um abraço. Tchau, querido. Tá bom, tchau.